vendaval, negra catedral, erva no vidral, bruma estival, musulamical, sangue no portal, crime passional, gritos no jornal. Negra catedral, erva no vidral, bruma estival, musulamical, sangue no portal, crime passional, gritos no jornal.